Eu sou o Felipe Neto. Muito bem, eu sou o Lucas. Me lembro o dia em que tudo começou. Paro e penso, vejo tudo que passou. Não foi tão fácil chegar até aqui. Olho pro céu e só quero agradecer. Por um instante faço tudo acontecer. Eu tô aqui só pra dizer: nunca deixe de ser você. Nunca deixe de acreditar. O seu sonho tem poder. Não vai custar sonhar. Sério? Olha, eu confio até demais, hein? E a gente tá aqui pra te apoiar. Milhões de focas que pra sempre vou amar. Só bons motivos pra gente se orgulhar. Nunca deixe de ser você. Nunca deixe de acreditar. O seu sonho tem poder. Não vai custar sonhar. Eu confio em você. Fala sério. Confio mesmo, só pra confirmar, hein? Não é não, irmão? E a gente tá aqui pra te apoiar. Milhões de focas que pra sempre. Estavam lá. E agora vamos juntos festejar. 10 milhões, 10 milhões. Somos 10 milhões de corações. 10 milhões, 10 milhões. Somos 10 milhões de corações. 10 milhões. E eu tô passando aqui pra finalizar esse vídeo e mandar um agradecimento especial do fundo do coração pras pessoas que transformaram essa música em algo possível. Marina Cirabello, Gustavo Brunatti e Edu Camargo. Muito obrigado, vocês fizeram um trabalho incrível e eu já sou fã de vocês e eu quero mais música, tá? Eu quero mais. Desculpa, ficou muito bom. Se inscreve no canal, galera! Deixa seu like, que tem muito mais música vindo por aí, muito mais conteúdo bem legal. Beijo, valeu!